desesperarei se eu souber que o sonho teu foi o mesmo sonho meu. Boa noite, amor, e sonha em fim, pensando sempre em mim, na carícia de beijo que ficou no desejo. Boa noite, meu grande grande.